Portal do Arrocha. Conexão Estúdio. Alô, meu parceiro Léo Castro, estourado, bebê. Você é biboco, meu irmão. Respeita o homem, respeita o pai. Sua graça e sua energia é coisa mais linda, vibe surreal. Conectando essa pura magia que me contagia, eu não me sinto mal. Dois passinhos pra lá e pra cá, nesse embalo eu vou. Esbarguei no seu olhar, quase morri de amor. E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando, tá, tá movimentando. E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando, tá, tá movimentando. No camarote, no camarote dessa festa, eu quero ver você dançar pra mim. Na festa rosa, rosa, tipo aquele gin. Vai rebolando essa bunda. Naquela festa, eu quero ver você dançar pra mim. Na festa rosa, rosa, tipo aquele gin. Vai rebolando essa bunda. Sobe o solo, babá! E sua energia é coisa mais linda, vibe surreal. Conectando essa pura magia que me contagia, eu não me sinto mal. Dois passinhos pra lá e pra cá, nesse embalo eu vou. Esbarguei no seu olhar, quase morri de amor. E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando, tá, tá movimentando. E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando, tá, tá movimentando. No camarote, no camarote dessa festa, eu quero ver você dançar pra mim. Na festa rosa, rosa, tipo aquele gin. Vai rebolando essa bunda. Naquela festa, eu quero ver você dançar pra mim. Na festa rosa, rosa, tipo aquele gin. Vai rebolando essa bunda. Sobe o solo, babá!